Está no ar o programa de entrevistas especiais da 95,3 FM. Rádio Fiscar convida. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar o programa Rádio Fiscar Convida. O nosso programa traz entrevistas com convidados especiais toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, com reprises aos sábados, ao meio-dia. Eu sou João Eduardo Justi e o nosso convidado especial de hoje é o professor Jarbas Caiado de Castro Neto. Jarbas possui graduação e mestrado em Física pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Atualmente é professor livre docente da Universidade de São Paulo e sócio proprietário da Optoeletrônica S.A., empresa de tecnologia tido como sinônimo de pioneirismo e inovação. Tem experiência na área de física, com ênfase em física geral, atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: instrumentação ótica e oftalmológica e aplicações de laser em ciências da vida. E é considerado um exemplo de empreendedor no meio acadêmico. Professor Jarbas, boa tarde. Desde já, muito obrigado pela presença aqui no Rádio Fiscar Convida. Boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores. É um prazer estar aqui na Rádio Fiscar. Perfeito. Antes da gente começar, eu agradeço a parceria de José Roberto de Souza, que é assessor de difusão científica e inovação do Instituto Nacional de Ótica e Fotônica, da USP São Carlos. E lembro que esta é mais uma edição do Rádio Fiscar Convida Caminhos da Inovação. A partir desta parceria, nós já fizemos entrevistas com os professores Vanderlei Banhato, Sérgio Peruzzi Filho, Elson Longo, Silvio Crestana, Luiz Henrique Matoso, José Tundizi, Milton Ferreira de Souza e com o empresário Paulo Colli. E hoje a gente tem o prazer de receber, então, o professor Jarbas. Professor, como eu disse na minha apresentação, o senhor é considerado um exemplo de empreendedor e concilia de forma muito proveitosa as atividades acadêmicas com os negócios e os empreendimentos. Eu começo com uma questão, então, bem primária. Na sua opinião, o que é ser um profissional empreendedor? Quais que são as características típicas desse profissional empreendedor? O empreendedor é um profissional que ele gosta de riscos, né? O empreendedor ele não gosta muito da rotina, né? Ele gosta de arriscar, de tentar fazer diferente, principalmente tentar fazer acontecer, né? É muito fácil, às vezes, começar uma coisa, mas o empreendedor, ele faz acontecer, cria um novo negócio ou uma nova atividade ou qualquer coisa assim, certo? Mas é uma pessoa que está acostumada a risco, certo? Se você não gosta de risco, não seja empreendedor, seja um funcionário ou qualquer coisa assim. Então. E da onde que vem a sua veia empreendedora? Ser empreendedor é algo que se aprende ou é algo que nasce com a gente? Olha, eu tenho... Na origem minha, meu pai, Miguel Cunha Filho, ele tinha muito de empreendedorismo. E ele era engenheiro, sabe? Engenheiro químico, e professor da universidade, mas ele tinha sempre as atividades de criar empresas próprias, da família, sabe? Nós temos algumas dessas empresas ainda lá em Fortaleza. E meu pai, ele sempre educou a gente a fazer alguma coisa, tentar fazer diferente, certo? E fazer acontecer. Então tem um pouco dessa origem e tem muito do que eu aprendi lá no MIT, em Boston, né? Quer dizer, a cultura americana é muito empreendedora, certo? E o que eu sentia como professor universitário, professor da USP, a gente mais ou menos evitava empresas ou atividade empreendedora. E quando eu fui fazer o meu PhD lá no MIT, o que eu vi foi completamente diferente da nossa cultura universitária aqui. Era um incentivo violento a uma atividade de criação de riqueza, atividade de empreendedorismo. E isso, de certa forma, eu tinha esquecido um pouco da minha origem, né? Quer dizer, a minha origem familiar, tinha esquecido um pouco na minha época que eu fui contratado na USP, e quando eu tive no MIT, isso aí, de certa forma, aflorou de volta, certo? E foi onde eu investi mais empreendedorismo, onde eu pensei mais em empreender. Uhum. Professor, no seu ponto de vista, quais que são as características da sociedade e economia modernas que privilegiam o profissional com a postura empreendedora? Qual a característica que o profissional... Não, as características que da sociedade moderna e da economia moderna que privilegiam um profissional de postura empreendedora? Olha, eu vejo que uma coisa muito importante é a sociedade valorizar a geração de riqueza. Né? Uhum. Quer dizer, isso era um pouco esquecido no Brasil, quer dizer, estava um pouco... mais para a direção mais marginal, certo? E o Brasil mudou nos últimos anos. Eu diria que nas duas últimas décadas, a geração de riqueza passou a ter um papel importante para o Brasil. E quando você tem geração de riqueza, aí você começa a ter, sendo valorizada, você começa a ter as empresas sendo mais valorizadas, o empresariado sendo mais valorizado, certo? E isso aí, de certa forma, as crianças que estão sendo educadas agora veem isso como um valor, certo? Uhum. E vão nessa direção. Eu acho que isso aí é uma mudança cultural importante que está acontecendo no Brasil, certo? Eu vejo claramente na educação dos meus filhos, certo? Que tem hoje em torno de 20 a 30 anos, eu vejo claramente que eles têm olham com muito mais brilho nos olhos, certo? A atividade empreendedora ou empresarial, certo? Do que na minha geração de 40, 50 anos atrás. E o que foi que mudou, então, no Brasil para que a cultura do empreendedorismo começasse a ser mais valorizada, divulgada e consolidada? Então, esse valor pela riqueza. Uhum. Certo? Quer dizer, valor Mas pela riqueza... Mas a partir de que momento que isso começa a ser valorizado? Que a gente abre os olhos a isso? Eu no meu ponto de vista, eu vejo como uns 20 anos atrás, em que o Brasil, quer dizer, quando 20, um pouco mais próximo, né? Onde o Brasil começa a ter uma economia mais estruturada, né? Quer dizer, no passado, aquela época de altíssimas inflações, atividade de geração de riqueza era muito complicado, né? Uhum. Porque era difícil, você não tinha nem o valor do dinheiro, né? Como é que você pode falar em riqueza se você nem o valor do dinheiro ninguém sabia, né? Uhum. Tá certo? Então, a partir da estabilização da economia, certo? As coisas começam a ficar mais claras na cabeça da pessoa, o que é riqueza, o que é gerar riqueza. E a população claramente você vê que as gerações no Brasil estão mais e mais ricas, certo? De certa forma. Quer dizer, o Brasil está se tornando um país que deve encaminhar para um país de primeiro mundo, se não em 10 anos, nos próximos 20 anos, com certeza o Brasil vai ser um país de primeiro mundo. E um país de primeiro mundo não existe sem riqueza, uhum. certo? Então, acho que essa consciência começou a mudar, no meu ponto de vista, começou a mudar uns 20 anos atrás, e ela vai mudando e é progressiva, continua mudando no sentido positivo, eu vejo. Quando a gente fala em gerar riqueza, a gente não está falando só simplesmente de ganhar mais dinheiro ou de ter mais dinheiro, né, professor? Uhum. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco para os nossos ouvintes esse conceito de geração de riqueza. Geração de riqueza ou geração de resultado, ela... Todo mundo... No passado, agora está mudando, certo? Mas no passado, gerar riqueza significava isso aí mesmo, pegar o dinheiro e pôr no bolso do empresário. Uhum. É como falava, né? No fim do dia, o cara fecha a caixa, tira o dinheiro da caixa registradora, fecha e vai embora. Uhum. Não é isso, certo? Quer dizer, riqueza, resultado, certo? Ele tem uma série de fatores. Você gera tecnologia, certo? Novas artes, certo? Qualquer coisa que movimenta, no fundo movimenta recursos, certo? Mas ele não é como você mesmo falou, né? Pôr o dinheiro no bolso, né? Às vezes a riqueza está em você criar uma empresa, certo? Uma empresa grande e tudo. Ela está sempre associada com recurso, mas o recurso para girar a máquina, né? tá certo? E o recurso para fazer com que o conjunto da sociedade progrida e evolua também, não é isso? Lógico, é o meio, nenhuma atividade, ela está isolada do meio, né? Quer dizer, a universidade, por exemplo, ela está dentro de uma sociedade, ela tem que refletir os anseios da sociedade. Uhum. E a mesma coisa uma empresa não está isolada no meio, ela está dentro de uma sociedade, de uma cidade, de um estado, do país, e depois no mundo, né? E ela tem que refletir os anseios dessa cidade ou dessa o estado, o país, certo? Quer dizer, ela vai suprir uma necessidade dessa sociedade. Uhum. Então, ela não está isolada. Se ela estiver isolada, ela está fadada a morrer. Certo? Uhum. O senhor falou que de um tempo para cá, as crianças, os jovens, passaram a olhar com outros olhos a cultura empreendedora, o mundo empresarial, dos negócios. Como estimular, hoje em dia, o empreendedorismo nas nossas crianças e nos nossos jovens? Isso é papel de quem na sociedade, professor? Como tudo, né? Educação, por exemplo, certo? Ela tem... para mim, ela tem componentes que ela tem que ter uma componente familiar. Quer dizer, se você não tiver na sua origem, certo? Uma formação que estimula o empreendedorismo, também não vai, certo? Uhum. Então, ela tem uma componente da sua formação básica e, obviamente, quando você chega na formação sua básica, de escola básica, ou depois, especialmente na universidade, isso tem que ser incentivado, certo? Uhum. Ninguém... a gente não pode ter receio de incentivar uma criança a procurar fazer um negócio, a procurar dentro de um negócio que ela vá trabalhar, fazer aquele negócio prosperar, certo? Porque quem ganha é ele e a sociedade inteira, né? Uhum. Tá certo? E, professor, quando que o empreendedorismo encontra com a inovação? Como que essas duas coisas convergem? Quando que elas podem convergir? Quando que se dá esse encontro? Olha, o empreendedorismo é fazer o negócio, fazer acontecer, criar o negócio e, sei lá, do nada, certo? Você criar um negócio, que pode ser uma padaria ou qualquer coisa assim, né? Uhum. Agora, a inovação... a inovação, ela tem vários aspectos, mas no fundo é o seguinte: é fazer uma coisa diferente que dá um resultado econômico, certo? Uhum. Então, não existe, quer dizer, existe uma diferença bem clara que você tem que ver, é uma descoberta de uma inovação. Uhum. A descoberta é um novo fato, uma descoberta tecnológica ou descoberta científica, um novo fato que não está associado a nenhum retorno financeiro. A inovação não, ela tem que estar associada a um retorno financeiro, uhum. certo? Então, você tem o empreendedorismo... Ele faz, cria o negócio, a universidade, o centro de pesquisa fazem descobertas, certo? E juntando essas duas, você faz essas descobertas transformar em resultado econômico, aí você tem inovação. Quer dizer, nem toda invenção ou descoberta é uma inovação. Com certeza, não é não. A descoberta, ela pode acabar ficando numa prateleira e ela não vira nada, uhum. certo? Não vira resultado econômico para a sociedade. Certo? Uhum. Agora, a inovação não. A inovação, ela dá um retorno, ela faz o país enriquecer, faz as pessoas enriquecerem, que é, certo? A gente não pode ter receio de falar, é isso que a gente quer, né? Um país rico, um país que não tenha pobreza, certo? Então, isso só vai acontecer com essa atividade de inovação, de empreendedorismo, certo? E geração de riqueza. E como que a gente mede o potencial de uma inovação, professor? Pelo retorno financeiro que ela vai trazer. Uhum. Esse é o potencial dela, certo? Potencial, um exemplo mais badalado hoje é da Apple, né? E a Apple é considerada a empresa mais inovadora do mundo porque ela está trazendo o maior retorno financeiro do mundo, certo? Ela está fazendo uma empresa que em poucos anos ela está se tornando a empresa mais valiosa do mundo. Perfeito, a gente faz uma rápida parada e daqui a pouco a gente volta com o Rádio Fiscar Convida.